Aí, Dagão, tu tá ligado que esse negócio de Harley Davidson é mó de velho, né, velho? Eu tenho 7 galos.